Joe MC. Pode crer. Junção exata. Lembrando a caminhada que fizemos e os empecilhos que aparecem pra abafar o barulho que fazemos. Em pé nós nos mantemos, pois quantos o sufoco, cê tá louco. Tio, mandaram nós correr, deram pipoco, sem poder dar o troco. Escravo da censura, enquanto eles sorriam de dentro da viatura. No peito ódio sem cura, desabafar com quem? Quem veio foi pra julgar e não pra perguntar se eu tava bem. Opiniões são só opiniões, não são razões. Razões se formam através da resposta pras questões. Mas já sabia o motivo da agressão. Uma calça larga e as frases no camisão. Tento entender a palavra sociedade. Porque tão exclusos são os filhos da comunidade. Não é verdade, entre nós não existe igualdade. Promessas de melhorias feitas são falsidades. O foda é ver os MC novo dizendo: vou rima, droga e balada, nem tudo é sofrimento. Olha a viúva aí de armário vazio, perdeu o marido pro crime, olá o menor no frio. Pedindo grana na rua, visão de um mundo covarde. Teria o seu pai por perto se houvesse oportunidade. Olha a criança gritando de dor no hospital. É sério, tá sem remédio, vai morrer passando mal, nem vai passar no jornal. Talvez eu ouça no rap de alguém de consciência plana que não põe merda nos trap. A verdade dói, eu sei, mas vou falar. Você que fechou os olhos, os problemas estão lá no mesmo lugar. Você que desistiu da luta, agora versa riquezas, esqueceu justiça mútua. Eu quero grana sim, é necessário aí sem discussão. Mas se não for, deixo aos meus filhos a evolução. Então, ainda não rasguei dinheiro, apesar de tentar me enlouquecer o ano inteiro. Não sou político, não tenho vaga no puteiro. Sou apenas um MC sem vocação pra marqueteiro. Em que lugar do mundo existe idoneidade? Nos dias de luta, importa a assiduidade. Controle de preferência, não existe unidade. Governador declara guerra pra qualquer comunidade. Jay-Z usa camisa surrada em público. Você acredita que faz rap em cima do púlpito? Sem efeito, começamos a corrida em último. A canção não deveria ser considerada um súplico. Uma bazuca no bolso, cadê o reembolso? Não obedecemos a placa, não ultrapasse. Sempre nos quiseram comendo sopa de osso. Na verdade eles têm medo dos pretos. Esta classe todo mundo chora. Conversas sem sucesso, aceitam nosso sangue como moeda de progresso. Sem essa de olhar só meia dúzia com acesso. Aceitando ostentação, com certeza ingesso. Nossa informação, agenda sem salvação. Bolado do show, de improvisação. Sempre oferecido a indignação. Nunca chegamos nem perto da transformação. Insistência e asco, poder e casco. A história não é bela se tivermos um astro. A vida não é bela se não deixarmos um rastro. Nada faz sentido só com a bandeira no mastro. Perigo, olhe pro próprio umbigo. Tem que tá ligado pra amenizar o prejuízo. A solução do nosso caso ainda não tá escrita. A vontade de potência é nossa baliza. Gritaram bem alto e não saiu nenhum som. Ser fraco com certeza não é um dom. Queria amor e tava no deserto. Fiz amizade com monstros e achava que era certo.